32 no ano passado. A Bahia lidera a devastação, inclusive em áreas próximas ao Parque Nacional da Chapada Diamantina. Representante da articulação semiárido brasileiro, Pedro Paulo de Carvalho, apontou a preocupação com os efeitos das mudanças climáticas no bioma. Laboratório de análise de pesquisas e imagens de satélite da Universidade de Alagoas, da UFAL, levantou que o semiárido já tem 13% de toda a sua área, já num processo de desertificação. Nós já estamos ali no limite do índice de aridez. O deputado Merlong Solano, do PT do Piauí, levou a própria experiência de vida na Caatinga. Os incêndios descontrolados que acontecem, sobretudo no segundo semestre de cada ano, especialmente nas épocas de seca mais acentuada, em que nós temos a combinação de material combustível disponível com umidade muito baixa, com muito calor e muito vento. Entre as sugestões de deputados e especialistas no enfrentamento desses problemas na Caatinga estão a recuperação de áreas degradadas e ampliação das brigadas contra incêndios. Eles defenderam ainda políticas públicas de incentivo à exploração sustentável do bioma, como o manejo de madeira para lenha e campanhas de esclarecimento quanto à agricultura familiar. Ações contra a pobreza, a violência e o tráfico de drogas crescentes na região também foram citadas. Dentre as propostas legislativas, houve apoio à transformação da Caatinga e do Cerrado em patrimônios nacionais. Esse texto altera a Constituição e está pronto para votação no plenário da Câmara, mas enfrenta resistências da bancada do agronegócio. A coordenadora da comissão, deputada professora Rosa Neide, do PT do Mato Grosso, lamentou a ausência de representantes do IBAMA na série de audiências do colegiado sobre o diagnóstico das queimadas nos biomas brasileiros. Nas últimas três reuniões, fui convidado e o IBAMA não compareceu e não fez contato com a comissão. Entendemos que o IBAMA tem sofrido todo o desgaste neste governo, um órgão desestruturado e deixado muitas vezes sem a disponibilidade para o trabalho. Entretanto, a gente vai sempre reforçar o convite, dada a importância do IBAMA para as questões ambientais no Brasil. Na série de diagnósticos sobre as queimadas, a comissão já havia debatido a situação da Amazônia e do Pantanal. A próxima reunião será sobre o Cerrado. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira. Charles Fernandes, do PSD da Bahia, ressalta que a Lei Geral do Licenciamento Ambiental, aprovada essa semana na Câmara, não pode servir apenas aos interesses dos empresários. O deputado reconhece que as obras de infraestrutura são importantes para o país, mas que isso não deve ser encarado como uma autorização para desmatar ou poluir o meio ambiente. Charles Fernandes denuncia que a construção de uma barragem de rejeitos da Bahia Mineração, que comercializa minério de ferro para a indústria siderúrgica, está levando poluição às águas que banham os municípios de Caetité e Pindaí. Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, não concorda com a nova Lei Geral sobre Licenciamento Ambiental, que, segundo ele, só valoriza o agronegócio e a indústria. Reginaldo Lopes também não entende a pressa com que a matéria foi votada em plena pandemia. Na visão dele, a prioridade do parlamento nesse momento deveria ser garantir comida e vacina para cada cidadão brasileiro. Bira do Pindaré, do PSB, denuncia pulverização aérea de agrotóxico sobre localidades do município de Buriti, no Maranhão. O deputado acusa uma empresa do agronegócio de ter despejado veneno para combater pragas em plantações de sojas das fazendas daquela região, atingindo a saúde da população que mora nas comunidades de Carranca e Araçá. Bira do Pindaré pede que a utilização de veneno na lavoura seja eliminada no Brasil. Ele acusa ainda o governo Bolsonaro de liberar 967 tipos de agrotóxicos que destroem a natureza. Heitor Chu, do PSB do Rio Grande do Sul, registra reuniões ocorridas entre a FETAG do Rio Grande do Sul, a CONTAG e os Ministérios da Economia, da Agricultura e da Cidadania para tratar da fase final do Plano Safra. De acordo com Heitor Chu, o plano é essencial para as políticas agrícolas e para o PRONAF, o programa que abastece de recursos à agricultura familiar. Termina aqui o jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Deusci Santos e apresentação de Mônica Tati e Val Monteiro. Boa noite para você. A Voz do Brasil retorna na segunda-feira. Uma boa noite e um bom final de semana. Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.